Calibre 23 vai encerrar agora aqui nossa participação. Eu quero que chegue todo mundo aqui. Chega todo mundo, pode chegar. Pode chegar que vai rolar um som. Quantos aqui, quando tava no Mundial, curtiam um som bandido aí? Faz barulho. Quem curtia som bandido, faz barulho! E eu sei, olha, deixa eu te dar. Chega mais, chega mais, chega mais, você não vai poder perder essa não, hein? Deixa eu te dar ideia. Esse som aqui, essa instrumental que a gente vai mandar a ideia, é uma instrumental bandida. Sabe por quê? É uma instrumental agressiva. Porque o meu Jesus, o meu Deus, é um Deus agressivo. Amém? Amém? A Bíblia diz que o inferno, o diabo, vai se dobrar perante ele. E ele, Jesus Cristo, vai pisar a cabeça da serpente. Aê? Ele é agressivo. Então você também tem que ser agressivo com o mal. Certo? Amém. Quem é agressivo com o mal aí, faz barulho! Quero ver os gospel gangsta aqui agora com essa base aí. Jamaica já tivesse chegado, que ele queria dar esse presente pra vocês. Mas logo, logo ele vai estar aí.